Aí, doido. Que cê tá fazendo na porta do GOG aí, doido? Tu conhece ele, neguinho? Ou tu é vigia da casa dele aí? Aí, ó. Vou dar um rolê por aí, mas... Aí, esse GOG aí eu não sei não, velho. Sei bem desse GOG aí não. Esse bicho aí pra mim... Mas eu vou dar uma volta aí, não quero te ver aqui de novo não, velho. Moleque se empolga, diz que é do crime. Malicioso, se define. Não se arrepende de nada que faz, que fez. Amizade sincera só dura um mês. Freguês, assíduo da boca da tonha. Já apanhou por maconha, sangrou na coronha. Sonha com tiro, com treta o tempo inteiro. O travesseiro com a fronha seu cativeiro. Acorda meio dia, vai direto pra mesa. Cara fechada, mal humorado, frieza. Liga a TV, na Globo, SBT. Cine privê na Band não é de perder. Comprou um CD de rap, seu som predileto. Diz que é do hip hop e um cara completo. É b-boy, MC, também faz scratch. Lugares impossíveis, alá, seu nome aparece. Toma um acervo, embala um tapa na erva. Despreza os irmãos, chama as donas de égua. Diz que se garante, prova, mostra munição. Pura pressão na cinta, só codre doidão. Gingado, ensaiado, sempre falando errado. Na cadernetinha tá tudo anotado. Zangado, acha que isso que é rebeldia. Apelidado seu Creyson da periferia. Ih, neguinho, tu ainda tá aí? Aí, doido, eu vou sentar o dedo, eu te avisei, neguinho. Aqui é periferia, tá ligado? Aí, vou te falar um negócio. Tem um real aí não? Tem um real não? Ah, mano. Aí, vou te falar um negócio aí. Hoje de manhã eu encontrei com um cara ali, tá ligado? Ia meter a fita nele, mas ele correu. A marmita espatifou foi e o ovo caiu, neguinho. Pois aí, tá doido. Boné, abarreta, o dedo de seta se infiltra. A berma, a peita, diz que foi uma fita. No bolso não tem um real pro café. Mas tá de tênis Adidas zero no pé. Nunca visitou um irmão, tá tudo azul. Virou plateia na estreia do Carandiru. Manda recado, salve na comunitária. Mesmo sendo desprezado, tirado na área. Passou uma data na casa do irmão. Espalhou que tava comandando uma rebelião. Anda mostrando uma foto montada. Nela aparece ele, beira-mar e o escada. Não se rende, não se vende ao traidor. Rodeia celular, fax, computador. Diz que foi burguês que inventou, mas chama patrão de doutor. Pai, mãe, ninguém mais aguenta o rapaz. De tudo acontece o que pode acontecer mais. A última, duas semanas atrás, sumiu da bolsa o dinheiro do gás. Polícia, ele cumprimenta-se, abre e sorri. Diz que faz assim, mas se quiser pode vir. Quem conhece sabe que não é do time. O autêntico comédia do crime. Ah não, neguinho, ah não, tu ainda tá aí? Ah não, ah não aguento não, vou buscar o ferro. Aí doido, tu vai mamar na boca da automática, doido. Tu vai mamar na boca da automática, neguinho. O bicho vai pegar pro teu lado, doido. Aí, tô indo ali, não quero te ver de novo não. Se eu voltar e te ver que é mal, doido, tu vai virar finado, neguinho. Oi, e aí, Celson, já chegou, velho? Cara, GOG, desculpa, cara, eu cheguei um pouco adiantado, mas bicho, eu tive que sair porque tem um cara aqui, meu, enchendo o meu saco. O cara tá enchendo meu saco aqui, cara. O cara fica me ameaçando, falando que vai botar ferro na minha cara. Que isso, bicho? Porra, o cara não me conhece. 18 anos de Mix Mania, que parada é essa? Pior de tudo, o cara tá com roupa de hip hop aí, ó. Aba reta, tênisinho bacaninha, camisa de grupo de rap. E o cara vem com esse papo de malandro. Para com isso. Deixa quieto, isso aí, Deus cuida. Vamos curtir o som lá que eu te chamei, que te convidei pra isso aqui. Vamos nessa, vamos lá ouvir. Primeira mão aí, o Tarja Preta.